Dá uma milha de estranho abaixo agora. São 3197, decolou aos 12, controle 119, décima 8, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Pegos 1 November, considere a última formação, vai alinhar e manter na 197. Controle Salvador, boa tarde, estamos 3197 da EL, cruza 2 e 300. Vectra 3197, contato da decolagem, sobe o nível 380, perfil da EL Leda. 380 da EL Leda, estamos 3197. Vai demorar. Mike está na perna do vento da 1-0. Mike, Golf Mike visual com tráfego na curta final da 1-0? Afirmo. Gente, vai aguardar a passagem do tráfego e após estar autorizado direto para o pátio 5. Mike. Está na reta errada. Tango, essa rota, pode. Mostra o papá bravo, ok, obrigado. Afirmativo, ele não foi autorizado a decolar ainda não. Ok, é, eu vou seguir programado, se quiser liberar ele, tá tudo bem. Cliente. O 35241 não foi possível na proa de bridge. Autorizado 360 na proa de lida. Gente, na proa de Leda, 360, então autorizado, muito grato, senhor. TP 5241. Tudo 776, confirme de casa. Ah, no momento, 23576. 7, 35218, reduz para 230 nós. Reduzindo para 230, TP. Change Michael Mike, solo aos 1:06 no corte de frequência livre, uma boa noite. Boa, obrigado aí, um abraço pra todos. 3224, táxi via Alfa Juliette 14 da remota. Alfa Juliette 14 da remota 2224. Primeiro flight, voo no 9, 4-0. Salvador, boa noite, TAM 3560, informação TAM. 560, acima a identificação, desce o nível de voo 070, chegada a Mari. Identificou 070, chegada a Mari, TAM 3560. Trip 5241, no centro Recife 1251, no secundário 1-3-3-2-5. 251, 3325, 5241. Olha o Yankee Tango, já no través do aeródromo, visual começo. Yankee Eco Tango, torre 118, meia bom pouso. Tango. Tango, Yankee Eco Tango. Yankee Eco Tango vai prosseguir para pouso em qual pátio? É para pouso para pernoite, não passa para aviação geral. Gente, pátio 4, tem livre pouso na cabeceira 17, vento 190 graus, 12 nós, Yankee Eco Tango. Tango 7. 1940, decola 18, controle 1, 19.8. Eco November decolou aos 18, controle 1, 19.8, boa noite. Boa noite, 19.8. Boa noite, Eco November, decolado na sua escuta. Eco Zulu November, 1500 pés no corredor Axé, é porta fora da barra. Confia 1500 pés, senhor. Correção, 1000 pés. Fala 1000 pés no Axé, November. O 776, confia em velocidade? Iniciando redução para, no momento, cruzando 200 nós. É, está autorizado para interceptar, né? Afirmativo, autorizado para interceptar o ILS. Sim, autorizado, 76. 35218, reduz para 200 nós. Segunda aproximação, tráfego agora 12 horas, meia dúzia e meia de milhas. Está no Nordeste interceptando o ILS X-Ray, afinal, 737-800. Iniciando redução, trip. Interceptou o localizador, 76. Positivo, torre 118, decimal 6, gol 1776. 186, boa. O gol, correção, o TAM 3197. TAM 3197, centro Recife 1251, no secundário 1325. 3325, obrigado. Trip 5218, desce a 2000 pés, QNH 10 no 3. 5218 para 2000. 1776, 2 milhas em Serra, visual estabilizado no casador. 1776, livre pouso pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, possível vento, por gentileza, 76. 120 graus, 10 nós. Ok, obrigado, livre pouso, 76. 50 até Usaba, Dael Leda, saída 1198-5006 no transponder. Corrigindo, saída da El, Leda Bidev e o nível autorizado 340. 340, da El, Leda Bidev, Bidev Abrui 50, Usaba 1198-5006. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamarei quando pronto para pushback funcionamento. 3603. Trip 5218 está estabilizado. Trip 52. Confirme para o trip, foi interceptado, senhor? 118, decimal 6, bom pouso. 118, 6, boa tarde. 940, pode ser BDF. Firme, solicitando. O gol 940, para o BDF. Devemos tentar a coordenação com o Centro Recife. Obrigado. Zero autorizado, me deve. Ok, obrigado, me deve. Tenente Eco Zulu November. Autorizado subir pro 085 Eco Zulu November. TAM 3560, 10 para o 050, pro de Duna, TAM 3560. 050, pro de Duna, TAM 3560. Aguarde, pista livre. Guardando, 5218. Solo 776, solo 24, solo 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa noite. 219, livrando a direita, boa noite, 776. Boa noite, voo 1776, livrou pista. Boa noite, 1776, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, vai reportar então Juliette, 776. Senhor, autorizado 2000 na proa de Duna, QNH1013. Autorizado interceptar nesta proa, final do ILS X-Ray. E 2000 na proa de Duna, informar estabilizado, no LS, na 3560. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, 1884, Tango, 2-0, solicita, vai direto, Duna. Tente no 884, sua identificação, desce ao nível 050 na ProTAP. 050, direto, TAP, com 884. Voo 1940, controle, correção, centro Recife 1251, no secundário 3325. Recife 251, alternando 3325, gol 1940, obrigado, bom trabalho. Recife 5218, solo 26, direito 121, décimo 9. Direita, 1219, TIP 5218. Meia. Sabe? Mano, pouso aos 50 da porta, senhor. 50. Solo 35218, livrando a sua escuta. 5218, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5218. 1884, pro de Duna. Pro de Duna, 1884. localizador tem a vista vista, tá? 3560. 103560, torre 118, decimal meia, bom pouso. 26, até já. Roger, Webby 5723, Squawk Island, descent level 060, clear my arrival. 060, clear my arrival, copy that. Eu estou na 3560, final ILS, pré-checado. 3560, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 9 nós. Autorizado, pouso, pista 10, estou na 3560. Salvador, Eltan 3603, na posição 7 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama ataque 3603. Autorizado, chamei para o ataque 3603. Salvador, boa noite, eu tô 560. Alfa reportando pra Juliette. Alfa reportando pra Juliette, pra 3560. Confirma o tráfego, chamou o solo. 767, 8, 2, 7, Atrão para cópia. 5827, autorizado Galeão, 360, Piotr November 857, seguro, autorizou 16, decola 10, direita da El Leda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponda 5016. Autorizado 360, Galeão, transporte November 857, seguro, seguro, 17, decolagem com 20 após a El Leda Bidev. 19, 8, 9, 2, 3, 3, 3. É da El Leda Bidev a saída, transponda 5015. Tchau pra puxa escolar. 8, 4. Paulo Salvador, Eltan 3603, com 183 a bordo, 4 horas de combustível, alternando Galeão. Eltan 3603, saco autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 10 no 3. Ok, Pátio, Índia e Alfa, 1186, no ponto de espera, 3003. 3560, da passagem Airbus da companhia, vai ter que sair via Pátio. Após o ingresso ao portão 09. Aqui da passagem da nave da companhia, ingresso ao passo para o 09. Eco Zulu November, controle. Confira, senhor. Eco Zulu November. Nivelando no 085, chama o centro Recife na frequência 133 decimal 25, 1288 e 1260. 3325, 2860, aqui nivelando 085, colega. Sinaldo, Oxegon 884. Sete no 884, torre 118, decimal 6. 186, 884. Doutor, boa noite, com 884, Sinaldo, Oxegon com 90. No 884, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 89. Eu vim pouso no 0, com 884. 3000 for 3000, 5723. VFR approach, 72000, Homestead Strong localizer, runway 10. 2000 coin on localizer, 23, copy that. Fala Salvador, cordial boa noite, 3526. 3526, Aracaju, copia. Chega. Aracaju autorizado no 90, via Golf 677. Decola pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamon. Controle 119.8, transponder 502. 190, Golf 677, quadra 10, curva esquerda, Puca Jamon, 5025, transponder 198, controle 352 no momento. Só confirma o nível, 190? 190. Tem, então puxa estacionar. Camarada. Join the localizer, WebJet 5723. Bridge approach, hold on, Tommy, 182.62, Web 573. 186 for 9. No 884, Solas 41, direita no 219.9. Direita 219, bom, 884. Salvador Tower, good evening, this is WebJet 5723, join the localizer. Report on outer marker, WebJet 5723. Going outer marker, 23. No 884, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 884.